Caleb tá vindo a milhão. A marca da promessa, só quem tá na missão. Campeão, é o nosso grito de vitória. Campeão, guarde na memória, mensageiros mais firme. Nós não muda o time, MDC na captura daquele que oprime. Os campeões aqui levam medalhas no peito. Com licença, abre alas, neguinho, no maior respeito. Te louvo, te amo, te adoro, maior campeão. Me curvo, me prostro diante, maior campeão. Não vivo de mim, mas pro maior campeão. O senhor tem sido o motivo da nossa canção. Tô de volta e vim atrás da ovelha perdida. Se for possível por ela, vou dar minha vida. Campeão que é campeão, sempre segue adiante. Só olha pra trás pra ver a queda dos gigantes. Quem se levantou, me desculpe, eu tenho dó. Fez de tudo pra me ver numa pior. Do fundo do PS pra toda essa nação, bato no peito bem forte, aqui só tem campeão. Só campeão, só campeão, só campeão, é nós mesmo tipo um tufão. Só campeão, só campeão, entregando ao Pai a verdadeira adoração. Só campeão, só campeão, só campeão, é nós mesmo tipo um tufão. Só campeão, só campeão, entregando ao Pai a verdadeira adoração. O inimigo fica com ódio quando vê que é nós que tá no pódio. Acha que é ele que devia tá aqui, mas já foi derrotado, ninguém mandou cair. FEX e MDC, só campeão, então bora vencer. Torcida tá feliz, a unção vai descer. Nessa competição, irmão, só falta você. Conheça Jesus, o campeão dos campeões, fiel eternamente entre os nossos corações. Ó meu Senhor, Deus bem amado, as tuas glórias não vêm só do passado. Fiel e presente vale mais que troféu, mais que 13 no pente, mais que ouro de anel, mais que a maçã da serpente, mais que Jezabel. Mais perto da mente, mais perto do céu. Correndo forte na pista, já com nome na lista, aqui um recordista, confirmando a conquista. O rei do tabuleiro me escolheu pra ser o peão. Bato no peito bem forte, aqui só tem campeão. Só campeão, só campeão, só campeão, é nós mesmo tipo um tufão. Só campeão, só campeão, entregando ao Pai a verdadeira adoração. Só campeão, só campeão, só campeão, é nós mesmo tipo um tufão. Só campeão.